Eu sei que isso vai, e por mais que a gente segure, não vão passar de ciclos portais. Nesses ciclos e portais, e o que era tão bom, mas passou, vai chegar e passar outra vez. Nesse tempo que o tempo não espera, o que espera por dentro não é sim, é talvez. Nesses ciclos e portais, a vida passa correndo, gritando entre ciclos e portais. Nesses ciclos e portais, a vida passa correndo, outro dia vai e vem feito barco no cais. Os amores, parentes e amigos que andam fechando como esses portais. Nesses ciclos e portais, a vida passa correndo, gritando entre ciclos e portais. Passa correndo, gritando entre ciclos e portais. Nesses ciclos e ciclos e ciclos e ciclos e portais, a vida passa correndo, gritando entre ciclos e portais. Nesses ciclos e séculos e ciclos e ciclos e portais, a vida passa correndo, correndo.